busco, te procuro, ó Deus. Silêncio, tu estás. Eu te busco toda hora e espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Com alegria, Senhor! Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero. Tudo, Senhor! Aleluia!